Andei no meio do fogo cruzado. Me preparei para causar incêndios. O perigo vem de todos os lados. Não deixe se enganar nem quando tá silêncio. Eu enxergo lá na frente, me chamem de luneta. Dançando com a vida, passei da fase da treta. Mas resolvo tudo do meu jeito. Thanos no estalar de dedos. Minha mãe falou, filho, não estente em tempos de crise. Vocês são remédio em tempos de gripe. Roupas quando o frio atinge. Então todos nós somos de grife. Os menor na esquina quer ser rico. Fome, lobo de Wall Street. Só que menos nutrido, só que mais destemido. Faz o próprio destino, pega a visão. Top 1 na lista dos 10 temidos. Deus falou, meu filho, tu só tem uma chance. Deus falou, meu filho, tu só tem uma bala. Obrigado, Deus, por eu ser o bala. Mirei na cena, tiro na cara. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Visão, aqui não importa o seu emprego. Nós só trabalhamos com papo reto. Não importa os seus medos, igual os inimigos, entenda melhor de perto. Uns dizem não vem do condomínio, mas tem as atitudes do síndico. Cínicos, pra sair cês têm convite. Os boys só faz rap, pra se chamar de nigga e pra chamar mina de bitch. Quando eu durmo eu sonho com trabalho. Por isso sempre a cara de cansado. De onde viemos, carregamos dobrado. Então todos somos fortes, sendo gordo ou magro. Bala canta nos inimigos. Isso não é canção de ninar. Pra quem achar que é mimimi, cês pode vir me mamar. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Posso porque eu tenho fé, me deixa pintando a minha tela. Um verso do hatch salvando mais jovens do que o mandato do Crivella. Hatch BK nova era, essa porra aqui na novela. A missão tá sendo cumprida com foco, sem tempo pra perder com tela. Papai tá melhor agora, nada da boca pra fora. Tirando lírica sem dó, a Zé tá na melhor forma. Pique rua 10 na prova, playboy se incomoda. Quem transfere a responsa tá cavando a própria cova. Nego, houve a revolta do povo, poder do meu santo. Tribal 808, nossos tambores rufam. 80 tiros num pai de família. Minha luz existe, essa maldição, amor. Vem relaxa, me enfeitiça, que rabão. Na mente evoluída domina a razão. Mas nesse cobertor lucro não vem na mão. Então eu vou pra cima. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas. Mantendo vivo o sonho das esquinas.